imagine lapidar uma joia de carvão. Vai de encontro à razão, são valores diferentes, mesmo possuindo, enfim, a mesma composição. Deus está te preparando para algo bem maior, e o que você está enfrentando só vai te fortalecer. Diamantes são formados sobre enorme pressão, no mais profundo da terra, diferente do carvão. Da mesma matéria-prima, o Criador nos formou, cada um com sua história de alegria ou de dor. Trajetórias diferentes, alguns são resilientes na forma de suportar. Hoje você não entende tudo o que está passando, parece que não tem fim, é pressão a todo instante. É que Deus está lapidando e forjando seu caráter para ser um diamante. Você é o diamante formado por Deus, que nasceu pra dar certo. Por isso não desista, suporte a pressão, faz parte do processo. Joia rara, ninguém vai tirar o seu brilho, nem o seu valor. Você tá guardado no cofre secreto do lapidador. Você é um diamante formado por Deus, que nasceu pra dar certo. Por isso não desista, suporte a pressão, faz parte do processo. Joia rara, ninguém vai tirar o teu brilho, nem o teu valor. Você tá guardado no cofre secreto do lapidador. Do